Muito boa noite a todos. Sr. Secretário de Estado, muito gosto em conhecê-lo pessoalmente, ainda não tinha tido esse privilégio. Sr. Presidente da APCAT, Sr. Presidente da TCP, minha queridíssima moderadora, que me convenceu a estar aqui, acompanhado pelos meus, que era para ser acompanhado dos meus colegas estimados do Porto e de Lisboa, mas que obviamente estou muito melhor acompanhado com os meus colegas de painel, que cumprimento também com elegância, e um privilégio sempre muito grande de estar nesta casa muito especial do nosso Montebello, Vista Alegre, Ilha do Hotel, cumprimentar o Frederico, toda a equipa da Visa Beira, eles que são responsáveis por eu ter realizado um dos meus sonhos no tempo em que fui Presidente da Câmara Municipal de Ilhavo, embora foram precisos 14 anos de luta, porque de facto em Portugal as coisas boas exigem muita luta, e está aqui um exemplo disso mesmo, embora somos sempre mais felizes quando chegamos ao fim com o objetivo conquistado, mesmo que tenhamos suado bastante. Eu não percebi bem o que a Ana me pediu e o motivo pelo qual me convidou para vir aqui. Mas, daquilo que eu percepcionei, decidi escolher três notas, exemplificando com o território, naquilo que é hoje a minha responsabilidade de gestor do município de Aveiro, não esquecendo que também presido à Comunidade Municipal da Região de Aveiro e também não esquecendo a minha condição de autarca de líder deste município durante 16 anos. Pegando naquilo que são questões que eu referencio como a gestão das coisas básicas e a grande importância da qualidade nas coisas básicas, por um lado, por outro lado, a valorização dos valores, e uso o pleonasmo propositadamente, dos valores identitários do território, e terceiro, o papel da modernidade. Em primeiro lugar, e começando pelo princípio, eu sempre acho muito importante para um território que nas coisas básicas esteja bem cuidado. E o que é básico tem a ver, em primeira instância, com as infraestruturas que transformam, que dão ao território a capacidade de ter ou de dar à qualidade de vida condições à nossa moda. Estamos em Portugal, país europeu com níveis de qualidade que exigimos a nós mesmos e que, em regra, o território tem, e, portanto, a esse nível temos de estar bem, naquilo que são, repito, as infraestruturas de base para a urbanidade ou para a ruralidade, mas temos de estar bem a outros níveis. Temos que ter as câmaras municipais bem geridas, o território não pode ser conhecido por ser mal gerido, por ser mal pagador, por ser sistematicamente notícia por não ser honrado nos compromissos que assume, no cumprimento dos compromissos que assume. É muito importante que, na ambiência da comunicação, desde logo com os principais comunicadores de um território, que são os seus residentes, são os seus empresários, são os seus dirigentes associativos, é muito importante que haja, nas questões primárias desta natureza, uma ambiência positiva. Em Aveiro, quando cheguei há 2 anos, tínhamos essa peça de artilharia pesada antiturística chamada taxa turística, com uma incidência sobre a hotelaria, que tinha como objetivo dar uma receita ao município de cerca de 230 mil euros por ano, nunca passou de 3 mil, porque aquele episódio, aquela opção política, foi motivadora de uma guerra pesada, ao nível jurídico, ao nível judicial e ao nível, pior de todos, comunicacional, que fez com que o nosso território, durante 2 anos, fosse notícia regular em Portugal e, muito especialmente, nos nossos territórios vizinhos de Espanha, Castilho e Leão e Galiza, pelos piores dos motivos. Uma guerra entre o poder local e a rede de hotéis do nosso município, da nossa cidade. E, portanto, a lógica foi muito simples, vamos lá acabar com isto, eu sou contra a taxa turística por princípio, sou contra, agora não vou explicar isso, não, lá se vão os meus 15 minutos, embora percebo o meu colega belga de Bruxelas, que tem uma taxa turística de 7,5 euros, percebo perfeitíssimamente, mas já não percebia o meu antecessor em Aveiro, que tinha uma taxa turística de 1 euro por noite, por estadia. E, portanto, acabamos com isto, vamos-nos assentar como uma equipa de trabalho, vamos partilhar recursos, assinámos o protocolo para partilhar recursos que a hotelaria tem, que é o recurso alojamento, que o município precisa para muitas coisas e vamos cooperar em termos de promoção do território, em termos de investimento e em termos de apoio ao desenvolvimento deste elemento que é cultural, que é turístico, que é a nossa cidade, o nosso município, a nossa região. Nos operadores marítimo-turísticos a conversa era bem mais complicada porque a taxa turística era um segundo bilhetinho que o cliente tinha que levar e comprar e sempre dava para que as pessoas que estavam a vender as entradas zurzissem no Presidente da Câmara e na Câmara Municipal, com toda a razão, embora a regra com algum excesso, e tinha aquelas coisas ridículas do regulamento municipal em que os bebés de colo pagavam taxa turística, embora não pagassem bilhete, embora isto não era aplicável aos animais de companhia. O cão e o gato não pagavam bilhete, mas também não pagavam taxa turística. E, obviamente, como portugueses que somos, povo do mais belo do mundo, mas também do mais difícil de manusear, no que há regras e a autorresponsabilidade respeita, a fuga à taxa, o esquecimento do segundo papel, acontecia com alguma recorrência. Além disso, não havia regra e a conflitualidade entre os operadores era uma circunstância que muitas vezes também era notícia. E, portanto, sentámos à mesa, discutimos, criámos um regulamento, fizemos um concurso público de atribuição dos lugares por prazos mais longos, ordenámos e hoje as operações marítimo-turísticas em Aveiro são um grande sucesso. Não sabemos os números porque não conseguimos ter os números verdadeiros, mas exercitamos um número que andará à volta de 500 mil pessoas a passear por ano nos nossos moliceiros, que em regra são 27, o valor total máximo que as nossas licenças assumiram. São 27, embora não estão os 27 em operação permanente. Criámos paz, deixámos de ter uma comunicação negativa e passámos a ter aquele que é um dos valores identitários desta cidade e já lá vou como um elemento que multiplica de forma positiva. Aumentaram-se os preços, aumentaram-se os clientes, criou-se mais emprego, fator positivo de comunicação, ganhámos todos e esse é para nós um pressuposto absolutamente fundamental. Portanto, há aqui, naquilo que é a cooperação positiva entre atores fundamentais nesta área, como uma regra básica para podermos tirar valor e comunicar bem a quem veio já para que volte e a quem veio já para que comunique, para nós termos capacidade de conquistar mais clientes. Obviamente, pertencemos ao grupo dos que acham que ainda temos muito poucos turistas, pertencemos ao grupo dos que consideram com realismo que temos muito para crescer neste setor e connosco estão os nossos concidadãos que acham exatamente aquilo que nós achamos, porque nós não damos importância a dois ou três cidadãos que nós também temos, como qualquer território, que sempre estão mal com a vida, mas isso é problema desses dois ou três, porque a esmagadora maioria dos nossos 80 mil cidadãos estão bem com a vida, dizem bem das coisas mais do que mal e, portanto, não é por haver três ou quatro que faturam imensos não likes nas redes sociais, que nós vamos perturbar a nossa gestão, a nossa operação de crescimento, como é óbvio, porque 80 mil são muito mais importantes do que 2 ou 3. A segunda nota é a nota para a importância de valorizarmos os valores identitários. Em Aveiro, há uns anos atrás, falar de canais e de moliceiro passou a ser proibido. Não foi por mal, foi porque um antecessor meu entendia que era mais interessante seguir outra lógica. A lógica futebolística, com um grande estádio. A lógica de transformar cruzamentos em cruzamentos de nível em cruzamentos desnivelados, etc. Foi a sua aposta legítima, como qualquer aposta democrática, mas que não pegou em valores identitários. Porque futebol é onde a gente o queira ter, melhor dizendo, onde tenhamos dinheiro para o ter. Campeonatos da Europa é uma vez, de vez em quando, com intervalos muito largos em países como Portugal e, obviamente, não pode ser por aí que nós ancoramos a mensagem de comunicação, a mensagem de atração principal de consumidores para o nosso território. E, portanto, quando nós chegamos, temos ponto de ordem à mesa e vamos àquilo que nos faz diferentes. Vamos àquilo que provoca que a nossa comunicação não seja parecida com a comunicação de mais ninguém. Vamos pegar naquilo que nós temos e que é útil para nós, mas que jogado bem no trabalho de comunicação vai complementar bem a comunicação e as apostas dos nossos vizinhos, que são gestores de parcelas do território próximas das nossas. Vamos ser importantes porque temos uma coisa única e vamos ser contribuintes de outras importâncias à escala da região de Aveiro, à escala da região centro que pertencemos e à escala do país, porque temos uma coisa para somar ao puzzle total, para que o puzzle total seja mais rico também pelo nosso contributo e, por isso, por nós estarmos no puzzle maior ou em puzzles maiores, nós também somos maiores, nós também temos mais importância. E a lógica foi pegar na cidade. O nosso produto turístico base é a cidade. A cidade dos canais, que alguns dizem ainda a Veneza de Portugal, obviamente atrasados nas dinâmicas da vida, porque hoje em Itália já se diz que Veneza é o Aveiro de Itália, portanto as lógicas estão profundamente diferenciadas, e a opção foi esta. Aquele produto, aquela cidade, com a sua leitura territorial, com o seu desenho, com a sua cultura, com a forma absolutamente única com que mistura a presença da terra e a presença da água navegável dentro do espaço urbano é absolutamente única e pegámos por aqui. Isto é sempre uma escolha difícil, porque há sempre outros valores que também podiam ser julgados, mas a lógica é qual é o valor que nos traz os cidadãos connosco na opção. Porque é muito importante, quando nós escolhemos a bandeira principal, que tenhamos o máximo de gente para levar a bandeira connosco, para a multiplicar e para a replicar, porque é verdade que o Presidente de Câmara tem uma grande rede, é verdade que os nossos empresários têm uma grande rede, mas também é verdade que cada um dos nossos concidadãos tem uma grande rede de contactos e de relações para manusear, e nós queremos somar essas redes todas para potenciarmos o mais possível a conquista de consumidores para o nosso território. Uma divagação ligeira sobre Ilhavo, que às vezes tentam-me apanhar, como é que eu consigo ter coerência, eu que presidi a Ilhas há 6 anos e agora para haver duas terras com uma cultura de rivalidade tão forte. Em Ilhas a discussão era muito mais complicada. Íamos apostar em quê? No Museu Marítimo, nas praias da Barra e da Costa Nova, que ainda por cima na altura tínhamos um problema terrível, toda a gente achava que era o município de Aveiro, na Vista Alegre, falida e com problemas gravíssimos, mas com uma história do melhor. Como é que a gente pegava nisto? Em que é que íamos pegar? Tomámos uma decisão reacionária que custou o diabo a entender às elites da terra, embora pouco tempo depois tínhamos os cidadãos connosco e pelos cidadãos também conquistámos as elites. Pegámos no bacalhau. Ilhavo é de facto a capital do bacalhau. Pela história que alimentou as suas famílias todas, pela atividade económica que continua aqui a existir, a ser importante e única à escala do país, e também pela cultura que estava cá e está tratada num museu que tem quase 80 anos de vida. E naquilo nós temos uma história única, esta história não se pode contar em lado nenhum de Portugal nem do mundo, uma história extraordinária de heroísmo, de tantas coisas, e nós assentámos aqui. Desperdiçamos os outros valores? Não. Procuramos julgar os outros valores para eles serem contribuintes da soma. E sempre até gostava de brincar a dizer, um bom bacalhau, para ser absolutamente bom, tem que estar assente num prato de excelência, e isso tem que ser Vista Alegre, e tem que ser acompanhado por um pão do melhor, e isso tem que ser uma Pada de Valdilha. E, portanto, sempre procurando que o exercício dos valores seja complementar. Mas esta história e esta bandeira que escolhemos é eterna naquilo que é permitido usar a um ser humano a palavra eternidade. Porque eu só tenho Vista Alegre, Ilhavo só tem Vista Alegre para contar, em termos de investimento, de arrojo, de capacidade de redução de problemas de uma empresa pré-falida desde 2008, quando a Visa Beira assume a maioria do capital desta empresa. Porque até aí eu só tinha problemas para saber quantas pessoas é que se despediam e qual era o mês em que a empresa ia fechar. A história do bacalhau, a cultura do bacalhau, o heroísmo de tudo aquilo Esse não há volta a dar. Aqui fica para sempre, desde o momento que consigamos ter o jeito de o tornar eterno. De passar esta história, obviamente devidamente guardada, no museu, nas histórias, nos eventos que se podem replicar. A última nota é a nota da modernidade, que eu gosto de dar naquilo que é o gerir a cultura, gerir ao contrário a cultura individualista nossa portuguesa, e obviamente que o setor da atividade económica que pode dar e que tem dado melhor contributo para esse combate é exatamente o setor do turismo, que é esta nossa operação de crescermos em rede e crescermos com os outros. Esta atitude moderna exige que nós utilizemos as redes daqueles que são capazes de nos levar a mais mundo para nos trazer mais mundo. E nós em Aveiro escolhemos a Universidade de Aveiro, que só tem 1.800 alunos estrangeiros provenientes de 80 nacionalidades, é a Universidade Portuguesa com mais proveniências de estudantes estrangeiros. A Universidade de Aveiro, pessoal, ano passado organizou 235 encontros e congressos, dos quais 80% foram internacionais. É a Universidade de Aveiro, porque sendo uma universidade nova, tem hoje uma presença de notoriedade muito relevante em alguns dos setores das suas áreas de especialidade, na investigação e na formação. E as nossas empresas? Em Aveiro, falar de turismo, de negócios, não é falar de alguém que tem um centro de congressos para fazer congressos para empresários, porque isso não existe. Tem que haver vida. Tem que haver centro também. Mas tem que haver vida. E nós temos das melhores e das maiores multinacionais portuguesas e estrangeiras no nosso território, e temos que usar essa rede para estar presentes no mundo e para que por essa via nós consigamos conquistar mais mundo para estarem presentes neste nosso processo de crescimento e nesta nossa aposta. E essa capitalidade também tem o saber estar com os outros. A Aveiro município, a Aveiro cidade é muito maior e muito mais importante se gerir bem, como achamos que estamos a gerir a nossa região de Aveiro, que partilhamos com mais 10 municípios. Porque para o Ovar é muito importante o seu trabalho, o seu carnaval, os seus episódios diferenciadores. Mas vai ser mais importante se estiver bem ancorado em Aveiro. E ganhamos todos. Vai ganhar Aveiro com quem escolhe Ovar e vai ganhar Ovar com o seu episódio em Aveiro. Somos muito pequenos. E esta pequenez pode continuar a fazer-se grande, como Portugal sempre teve essa notável competência de ser um pequeníssimo país, conseguir ter sempre uma presença em todo o mundo, porque de facto não há povo com uma capacidade relacional tão forte como nós. E esta operação de nós sabermos estar com os outros é muito importante na nossa presença na nossa região de Aveiro, na nossa presença na nossa região centro, na nossa presença no nosso país e mundo fora. É por isso que esta condição de gerir com qualidade as coisas básicas, de puxar, de potenciar, de valorizar o mais possível os valores nossos que são identitários e que ninguém os pode disputar, porque eles não se deslocalizam, porque nunca se deslocaliza a terra e a gente que constrói cultura ao lado do manuseamento de atitudes modernas, de conquista de mundo, está seguramente por aqui a nossa capacidade de continuar a crescer muito nos próximos anos, como crescemos bastante em 2015, e que isso seja muito importante para nós e para todos aqueles com os quais partilhamos o mundo. Muito obrigado.